pare de sorrir. Já é tempo de brilharmos por Jesus. Já é tempo de abraçarmos o ideal da nossa fé. Já é tempo de abraçarmos sua cruz. Já é tempo de mostrar o Salvador. Já é tempo de falar do seu amor. O mundo espera ouvir a mensagem do Senhor. Cabe a nós levar Jesus ao pecador. Já é tempo de mudar. Já é tempo de viver. Já é tempo de buscarmos seu poder. Já é tempo de orarmos com fervor e união. Já é tempo de Jesus no coração. Já é tempo de mostrar o Salvador. Já é tempo de falar do seu amor. O mundo espera ouvir a mensagem do Senhor. Cabe a nós levar Jesus ao pecador. Já é tempo de mostrar